Você ouve Rádio Municipal São Pedrense, ZYK 303, 900 kHz, 1 kW, a rádio da comunidade. Ligue-se nos 900 da Municipal São Pedrense, ZYK 303, aqui a voz da comunidade. Horas 31 minutos, 5h31, vamos iniciando o programa Rancho Gaudero desta sexta-feira aqui pela Rádio Municipal São Pedrense, AM 900. Iniciando nessa sexta-feira então com serração, né? Tá meio. Não tá muito frio, mas tem uma serração, tempo meio feio ali fora, né? Escuro ainda com serração. A temperatura, a farmácia do João informa então 14 graus. É, a farmácia do João informa a temperatura 14 graus na praça. Então, tá mais baixa a temperatura hoje, né? Mais baixa do que os outros dias aí, que tava a 18 até, chegou menos a 18 graus aí, nesse horário das 5h30. Mas vamos iniciando aqui o programa Rancho Gaudero, então, e já vamos iniciando com música. Depois a gente volta aí para falar um pouco mais. Vamos ouvir com Tchê Barbaridade, Bica que Bica. Bom dia. Chega de parreira e também viver sozinho. Já tô cansado de encarar essas brigadeiras. Chega de parreira e também viver sozinho. Vamos se ajeitando, compadre. Aqui quem vos fala é o Baitaca. E tem um recado bueno pra você, tia. Atenção aí, ó. Se tudo que tu come te faz mal, digestão demorada, boca amarga, queimação, gordura no fígado. Agora chegou a solução, companheiro. Amargolina, 100% natural. E essa é feita com erva selecionada, direto da Amazônia. Não aceite imitação. Amargolina é a solução. Refrigeração Metz, consertos de máquinas de lavar, geladeira, freezer, pequenos eletrodomésticos, fornos elétricos, buscamos e entregamos em sua residência. Trabalhamos com cópias de chaves residenciais e automotivas. Acesse a página da Refrigeração Metz no Facebook e fique por dentro dos produtos que temos para lhe oferecer. Rua Floriano Peixoto, 261, próxima à Prefeitura. Refrigeração Metz, telefone para contato, WhatsApp 984-337832, 996-398334. Refrigeração Metz. Tudo vem do campo, é do trabalho que vem a prosperidade, é o suor que é tuba, terra fértil que sustenta a cidade. Faixa Branca e Boutique Colonial vieram para fazer a diferença em produtos de qualidade para São Pedro e região. Temos variedades de carnes, vinhos, salames, copa, linguiça pura e mista, salsichão, calabresa, charque, bacon, costelinha defumada, produtos para feijoada ou lentilha, vinhos, cachaças com sabores, chimias, geleias, melado, queijos, verduras, vários doces, mel e muitas outras delícias. Servimos café colonial por encomenda para aniversários de firma. Fale conosco na Boutique Colonial. Faixa Branca é destaque em empreendimento Agricultura Familiar 2023. Boutique Colonial, a mimosinha da região. Todos visitam e sempre voltam. Você sabia que todos nós temos um filtro em nosso corpo? Eu estou falando do fígado, órgão responsável por separar e eliminar as impurezas dos alimentos que ingerimos. Comidas, refrigerantes, álcool, açúcares, sal, medicamentos e até mesmo a água. Agentes externos, como agrotóxicos e poluição, também. Ainda bem que podemos contar com Meg Ervas, um produto além do seu tempo. Meg Ervas contém princípio ativo capaz de blindar o fígado, ajudando na desintoxicação. Com isso, o sangue não recebe gorduras nem toxinas em excesso. Meg Ervas pode ser consumido por crianças, jovens, adultos e idosos. Meg Ervas ativa a circulação sanguínea, evitando coágulos e gorduras nas artérias. Meg Ervas é natural. Peça já Meg Ervas em sua farmácia de preferência. Cinco horas 38 minutos, 5h38, vamos por aqui então, agora já estamos até com a nossa live funcionando aqui, antes eu já não, ainda não tinha aberto ela, mas já estamos aqui, o Nelson Allen já deu bom dia aqui para mim também, já está participando aqui pelo Facebook, então acessa lá o Facebook do Cláudio Metz, procura nossa live lá para você participar também do nosso programa Rancho Gaudério aí. 6 horas 30 minutos, 6h30. Vou rodar mais uma, depois volto aí com mais promoções aqui para você novamente. A Inês Helena pediu para ouvir aqui com Marinês Siqueira, Shot da Família. Novo e fui pra varanda. Meu bem já estava lá sentado a me esperar. É costume que a gente tenha tanto tempo, porque casal unido tem que conversar. Fulano e ciclano tão se separando, primos do Paraná querendo casar. É tio lá da fronteira com dois netos novos, filhos na faculdade quase a se formar. Casal igual a nós por aí não há. É tanta gente jogando a vida fora. Casal igual a nós por aí não há. Eu já te amava tanto e te amo mais agora. A gente tem projetos pra o futuro. Casinha na barranca pra nós dois pescar. Quando vier os netos um lugar bonito, cavalo e bicharada pra todos brincar. Já são tantos amigos por todos esses anos, de vez em quando a gente sai pra visitar. Não temos tudo aquilo que a gente queria, mas o que a gente tem dá pra festejar. Casal igual a nós por aí não há.

pedra minha, sovada casco de touro, com águas de carquejinha. De cavalo, quem não viveu esse tempo, vive esse tempo ao cantá-lo. Eu canto porque me agrada neste meu timbre de galo. Muito bem, não temos tempo para mais nada, 7 horas e 26 minutos. Rosalinda, bom dia. Gelson Consuans, bom dia. Vou deixar rodando para vocês aí a música que a Marisa Militz pediu, oferecendo para o João Guedes, Marcelo Lagarto, Morada de Peão. Vou rodar para ele. Fiquem todos com Deus, um ótimo final de semana. Voltamos aí segunda-feira com Rancho Gaudério. Tchau. Vamos cantar esta Morada de Peão. Ajuda o pai, né, meu filho? Deixa para mim. Aonde eu moro fica na costa do mato, o mais bonito retrato que não me canso de espiar. Minha morada quinchadita de capim, um palacete pra mim, desde o meu tempo de piar. Aonde eu moro tem dois potros num potreiro, são costeado mais ligeiro que todo dia um encilho. Já chega a noite e eu já tenho por costume a lanterna dos vagalumes e o galope dos ovilhos. Neste meu rancho tem a luz das minhas crianças, o capricho e a confiança da minha companheira amada. Qualquer amigo por mim está convidado, de a pia e tomar um amargo e cortar uma carne assada. Neste meu rancho tem a luz das minhas crianças, o capricho e a confiança da minha companheira amada. Qualquer amigo por mim está convidado, de a pia e tomar um amargo e cortar uma carne assada. Aonde eu moro eu tomo banho na sanga, do tipo que se arremanga e o sabão cê vai à água. O vento sopra um shotzinho no alambrado, no bico eu faço um costado pra espantar algum amado. Aonde eu moro é de barro meu fogão, caldo grosso do feijão quase desmancha um fervinho. A água é boa, fica pertinha a cacimba, depois rumo pra tarimba e o que é ruim fica esquecido. Aonde eu moro eu me sinto milionário, me sustento com salário, eu a mulher e os filhos. Ir pra cidade não me passa na memória, e assim escrevo minha história sem sair fora do trilho. Este meu rancho tem a luz das minhas crianças, o capricho e a confiança da minha companheira amada. Qualquer amigo por mim está convidado, de a pia e tomar um amargo e cortar uma carne assada. Este meu rancho tem a luz das minhas crianças, capricho e a confiança da minha companheira amada. Qualquer amigo por mim está convidado, de a pia e tomar um amargo e cortar uma carne assada. Aonde eu moro fica na costa do mato, o mais bonito retrato que não me canso de espiar. Minha morada quinchadita de capim, um palacete pra mim, desde o meu tempo de piar. Aonde eu moro eu me sinto milionário, me sustento com salário, eu a mulher e os filhos. Ir pra cidade não me passa na memória, e assim escrevo minha história sem sair fora do trilho. Este meu rancho tem a luz das minhas crianças, o capricho e a confiança da minha companheira amada. Qualquer amigo por mim está convidado, de a pia e tomar um amargo e cortar uma carne assada. Este meu rancho tem a luz das minhas crianças, o capricho e a confiança da minha companheira amada. Qualquer amigo por mim está convidado, de a pia e tomar um amargo e cortar uma carne assada. bagual. Quando eu cheguei lá na festa, era uma zoeira total. Os magros cantando funk e música internacional. Bem ligeiro eu fui saindo, e esses magros estão pedindo pra tomar uma mão de pão. E aí, Gadense, já vai embora, hein? Curte o nosso som, hein? Trilha massa. Meu negócio é a música bagual do Rio Grande, rapazinho. Fui pro baile do Juvenço, um baile forte especial. E uma morena bonita pra mim me fez um sinal. Tirei ela pra dançar e a coisa não tá normal. Dei um aperto na morena, era um homem sexual. Bem ligeiro eu fui saindo e esse viado tá pedindo pra tomar uma mão de pau. Ai, Cristo, já vai embora. Eu quero só te dar um beijo na boca. Ui! Era o meu dia de azar, comecei a me sentir mal. E um amigo me falou, isto é problema espiritual. Me levou num saravá, lá me fizeram um ritual. Esvelavam as galinhas, degolavam os animais. Bem ligeiro eu fui fugindo, e esses loucos estão pedindo pra tomar uma mão de pau. Pra que judiar das pobrezinhas, das galinhas? Fiz campanha pro político, vereador municipal. Rachei as costas cantando na campanha eleitoral. E o homem se elegeu, depois quis bancar o tal. Me prometeu mundo e fundo, não me deu nenhum real. De mim vivia fugindo, este embrulho está pedindo pra tomar uma mão de pau. Companheiro, tu é muito importante pra nós, companheiro. Não foge da luta, companheiro. Nós queremos te ajudar e vamos te ajudar, eu te prometo, companheiro. E eu andava namorando a filha do Florival. E nascemos um pro outro, formamos um lindo casal. Mas o velho descobriu, já se armou o temporal. Andava me procurando, de revólver e de punhal. Vivia me perseguindo, esse velho tá pedindo pra tomar uma mão de pau. Não é um compartilho pra minha filha, porque vocês são todos vagabundos. Quem toca e canta é vagabundo. Vagabundo não, velho, o povo dessa cola. Vagabundo não. Imagem descolorida vejo um pedaço da vida de uma amizade sincera. E o papel amarelado mostra que o tempo passado não volta a ser o que era. Pensando saber bastante, fui procurar tão distante o que eu já tinha comigo, amor e sinceridade, e a doce felicidade de ter um pai como amigo. Lembro como fosse agora, no dia que eu fui embora, sem sequer olhar para trás. E hoje, na realidade, sou um retrato da saudade, da falta que ele me faz. Cotricel e a nossa identificação. Você ouve Rádio Municipal São Pedrense, ZYK 303, 900 kHz, 1 kW, a rádio da comunidade.